Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. E hoje vamos com uma daquelas entrevistas deliciosas, escolhida a dedo, para ser colocada aqui no meio desse projeto que eu tenho feito sobre produtividade. Desta vez nós vamos com um empreendedor diferente de todos que você conhece. O nome dele é Murilo Gann, que no momento está comediante. Reparou no está? Eu acho que você vai curtir muito o papo. Posso entrar? Can Mr. Charlie Man carry me banana? Daylight come and I wanna go home. Can Mr. Charlie Man carry me banana? Daylight come and I wanna go home. O Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. E aproveitando a Copa do Mundo, olha só, o Itaú Cultural desenvolveu um guia online para aqueles que vão circular pelas cidades sede do Mundial entre junho e julho e pretendem aproveitar ao máximo as atrações de arte e cultura locais. O aplicativo é acessível para smartphones e chama-se Cultura na Rede. Traz dicas de museus, galerias e outras instituições culturais de cada uma das 12 cidades. Pontos históricos, restaurantes típicos e a programação de eventos, shows, peças e festas também são indicados na página. É um barato, cara. Baixe o aplicativo em culturanarede.org.br. De novo, culturanarede.org.br. Sabe quem ganhou o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas, acompanhado do kit DKT desta semana, hein? Foi o Takaichi Takehara, que comentou em dezembro de 2011 o programa Iniciativa e Acabativa. Olha só. Olá, Luciano, meus parabéns por mais um programa memorável. Um tapa de luva de boxe em qualquer ser humano vivente. Eu sou uma dessas pessoas cheias de iniciativa, mas ausente de acabativas. O meu maior problema é que sou atropelado pela quantidade de ideias que a minha cabeça maluca tem a todo momento. Eu registro essas ideias, até começo a rascunhá-las e nunca dou fim a elas. Ou melhor, eu dou fim em uma ou outra. Mas na sua maioria, nunca vão para frente. Quantas vezes já não tive uma ideia original que é fantasticamente simples e que eu posso ficar rico com isso e que estão guardadas em uma página do meu caderno de ideias? Lamento discordar de você, mas ouvir o Café Brasil é agir, sim. Apresentei o Café Brasil a várias pessoas já, e dá pra ver no comportamento delas que alguma coisa mudou depois que ouviu o programa. Ainda que somente um só programa. Bem, eu vou ficando por aqui e vou lá tentar acabar uma das minhas brilhantes ideias. Se acabar, eu vou dedicar essa ideia ao Café Brasil. Abraços de um ouvinte um tanto quanto silencioso, Taka. Ouvinte silencioso é o que mais temos aqui, caro Taka. O que me consola é saber que esses silenciosos estão agindo quietinhos, praticando a acabativa. E você aí, hein? Que tal praticar a acabativa comentando um programa e correndo o risco de ganhar o livro e o kit, hein? O Takahara ganhou com um comentário de 2 anos e meio atrás. Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me diz, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. Muito bem, o Takahara ganhou um kit de produtos DKT com a marca Prudence. A DKT, que acaba de completar 1 ano como patrocinadora do Café Brasil, distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil, sempre com a marca Prudence. E se você acha importante que eles nos patrocinem, acesse lá o facebook.com/DKT Brasil e deixe uma mensagem de apoio. É um pouquinho que você pode fazer para apoiar quem acredita na gente. E agora você já sabe, aliás, você sempre soube. Na hora do amor, use Prudence. I want to talk about justice. I want to talk about 3 things that I think they are not fair. The first thing I think that is not fair is marriage. I'm married and I think marriage is a contract. Yeah? It's a contract of divorce. That's marriage. And the marriage contract says basically that in case of divorce, it's going to split 50-50. And I think that's not fair. I think it should be negotiable. You know, like, honey, I'm getting in with an apartment, a beach house, two cars, and a penis. You're getting in with just one car and a pussy, so it's 80-20. You wanna get your ass in the deal, that's 50-50. That's fair. Que coragem, cara. Esse é o nosso convidado de hoje, o Murilo Gann, fazendo stand-up em inglês. Você quer entender a piada que ele contou, hein? Curse inglês pelo Skype, no dia, hora e lugar que você quiser. Com um professor de carne e osso conduzindo a aula com base em acontecimentos do dia a dia. Sabe com quem, hein? Com a LOI English. Acesse www.skypeenglishclasses.com. A primeira aula é gratuita para você experimentar. www.skypeenglishclasses.com. Seu presidente é um povo que tá engraçado, falando inglês para todo lado. Muito bem, vamos então ao nosso convidado, hein? O título deste programa, até entrar aqui na edição, era Entrevista o Comediante. Mas depois que terminamos o papo e eu comecei aquela série sobre produtividade, eu achei melhor mudar para Entrevista o Empreendedor. E você saberá a razão. A trilha sonora será com músicas utilizadas nos filmes de Charlie Chaplin. Fica sendo a minha homenagem ao Murilo Gann. Muito bem, seguindo aquela nossa sequência de entrevistas com gente que anda fazendo acontecer, hoje eu tenho aqui um, eu não vou dizer que é velho amigo, porque velho ele não é, e também a gente não se conhece há tanto tempo assim, faz o quê? Pessoalmente uns 2 ou 3 anos. Dois, três anos. Por e-mail uns 4 ou 5 anos, alguma coisa assim, mais. Né? Mandou um e-mail pra mim uma vez, há muito tempo atrás, quando eu tava lá em Recife, pô, Luciano, eu faço stand-up comedy aqui em Recife, não sei o quê... Tô lendo teus artigos, tô gostando, etc. Eu faço parte daquela leva que viu lá a pacotização, o seu artigo que viralizou da pacotização e começou a me acompanhar naquela época. 2003, cara. É, da 2004. Pacotização. Muito e bem. Aí o nós que invertemos as coisas. Tá tudo em cima, então. Então nós estamos em casa aqui. Vocês estão ouvindo essa voz aqui ao lado com esse sotaque que se contrapõe ao meu sotaque bauruense. Esse é o Murilo Gann. Murilo Gann, que muita gente conhece, e ficou famoso no Brasil todo a partir de um pequeno vídeo que se tornou viral, né? Sim. Que falava do estagiário. Sim, o estagiário. E dali pra frente o Murilo arrebentou e hoje tá aqui em São Paulo. E a gente teve a oportunidade de se cruzar várias vezes aí, conversar bastante, trabalhar juntos, inclusive. Sim. Até que chegou a hora que eu falei, pô, é irresistível, né? Talvez chegue a hora dele vir aqui até o programa para participar dessa série que nós estamos fazendo aqui, onde nós estamos procurando entrevistar profissionais de várias vertentes ou várias áreas diferentes, tendo como pano de fundo essa coisa de capacidade de fazer acontecer. Ele tem um sonho e fazer acontecer. Sim. E o Murilo, puta, ótimo, ele está bem dentro desse perfil. Então, seja muito bem-vindo, finalmente, oh. Aos nossos grandes estúdios aqui, do Grande Café Brasil. É um prazer estar aqui, até porque faz parte do clichê de qualquer entrevistado começar dizendo que é um prazer estar aqui. Isso, né? Então... Eu quero ver um dia que um cara falar assim, no Jô Soares, falar, pessoal, Jô, e não é um prazer estar aqui não, porque hoje eu tenho marcado o jogo do futebol. Aí, então não é um grande prazer estar aqui, eu preferi outro dia, mas enfim. Um dia ninguém qualquer, tem essa verdade, alguém, né? Alguém aparece, não tem. Sempre né? Um prazer. Essa é a hipocrisia que cruza a sociedade. Mas Murilo... pra mim é um prazer de verdade estar aqui, ok? Igualmente, né? Já almoçamos juntos e tudo mais, então estamos aqui só nos contrapondo esses prazeres. Murilo, vamos lá, vamos começar do começo, também seguindo aquele padrão que todo mundo sempre faz. Quem é o Murilo, de onde vem, etc e tal, e blá blá blá. É o seguinte, na verdade eu trabalho com humor hoje em dia, que você falou, mas na verdade eu comecei a mexer com internet em 95, quando começou a internet no Brasil, comercial no Brasil, eu era adolescente e criei um site pessoal bem simples lá, mas que na época a internet era uma bosta. Então qualquer coisa mais ou menos era legal. E esse meu site ganhou o prêmio. Lembra que tinha Best, aquele prêmio? Sim, sim, sim. Eu ganhei o melhor site pessoal em 97, 98. Fui até no Jô Soares nessa época, 14 anos. É bem engraçada a entrevista lá no Jô. E eu comecei uma trajetória com internet nessa época. De montar uma produtora web. Lá em Recife. Vivi aquele boom da internet, aquela história da bolha. Eu quase fiquei milionário, quase. Bati na trave. Quase que eu vendi um projeto a um fundo de investimento por alguns milhões aí. E montei uma produtora e de 96 mais ou menos, quando eu comecei esse meu site, até 2006, ou seja, durante 10 anos mais ou menos, eu fui um executivo de internet, um nerdzinho que montou uma empresa e virou executivo. Fiz faculdade de administração de empresas. Executivo do teu próprio negócio. Do meu próprio negócio, um empresário, sim, né? Sim. Um empresário, tem um produtor, era um dos maiores produtores lá do Recife, um dos maiores do Nordeste. E essa era a minha vida. Eu não tinha. Naquele momento, era impossível conjecturar que a minha vida não seria internet, tecnologia. Porque eu tava desde 14 anos. Quer dizer, fazendo aquilo. Dos 14 aos 24, você ficou mergulhado. 14 aos 24 era isso. E como começou muito cedo, era algo que não tinha como sair de mim já. Já era meio que essa é a minha vida. E o turning point, a grande virada, muito louco isso, né? Na minha colação de grau, eu fui o orador da turma de administração. E na colação de grau, eu preparei um discurso, escrevi. E é um discurso que, quando eu falei, as pessoas riram muito. Tanto os colegas, coisas mais internas, como os pais dos colegas, o pessoal riu muito. E eu, pela primeira vez, senti essa emoção de ver neguinho rindo por uma parada que... Porque uma coisa é você fazer algo espontaneamente numa palestra e o pessoal rir. Outra coisa é quando você planejou, quando você escreveu em casa aquela parada e você falou e teve a reação que você esperava que devia ter. E eu fiquei, velho, muito louco isso aí. E enquanto meus colegas... A colação de grau é quando você oficializa que você, né, virou um bacharel naquele assunto, né? Você entrou no mundo sério daquele assunto. Enquanto meus colegas saíram da colação pensando assim, agora eu sou administrador, eu saí, agora eu sou comediante, velho. Sabe, pro lado oposto. A hora errada de mudar de carreira. Na colação de grau, o cara não mudou de carreira agora. A colação foi o... Então, a colação de grau de administração foi a grande virada para eu sair do mundo das empresas, do mundo corporativo. Que legal. O que era pra ser a minha entrada foi a minha saída. E a partir daí eu comecei a ficar, pô, que legal a história de fazer rir. Comecei a pesquisar essa coisa que tava começando no Brasil, o stand-up comedy. Tava começando em São Paulo. E você tava numa região que é pródiga por gerar os maiores humoristas do Brasil. Vem do Norte e Nordeste. Sim, né? Sim. Mas eu comecei a buscar essa vertente stand-up, que é um pouco diferente, é uma coisa mais de cara limpa e tal, que eu acompanhava nos Estados Unidos, tava chegando em São Paulo. Em 2007 eu fiz uma loucura, bicho, que eu comprei uma passagem Recife-São Paulo só pra poder fazer 5 minutos de participação no show que o Rafinha Bastos, que era totalmente conhecido, fazia num barzinho aqui na Santo Amaro. Mas isso você já fazia show lá? Eu não, eu tinha feito um show lá. Eu marquei esse show com o Rafinha aqui, e pra não chegar cru no Rafinha, eu inventei um show no bar no Recife, como ensaio. Chamei, botei 100 amigos meus, o pessoal ficou curioso, né? Porra, Murilo, nerd da internet, show de humor. Aí eu botei 100 pessoas num bar pra eu fazer 10 minutos de show, que era o que eu tinha na cabeça pra fazer. Desses 10 minutos, selecionei os 5 melhores, 5 minutos, comprei a passagem pra São Paulo, pra ir, marquei com o Rafinha antes, pra poder fazer essa participação. Mas você já conhecia o Rafinha? Não, por e-mail. O Rafinha era um ator que tava querendo... Ele fazia show em bar pra 50 pessoas. Era um vindo de Porto Alegre, o outro vindo de Recife. O Rafinha tava aqui há um tempinho, já tava aqui em São Paulo já há dois anos. Eu fazia carreira, jornalismo, de ator, fazia muito comercial, Rafinha. E o Rafinha... Ele tem toda essa polêmica envolvida dele, mas ele é o cara que criou o stand-up comedy no Brasil. Isso é fato. Ele e o Marcelo Menso foram os caras que começaram esse negócio, velho. Fazer em barzinho pra 50 pessoas. E eu contatei eles por e-mail e eles acharam super legal, pô. Porque o cara vai dizer não, né? Sim. Um maluco de Recife quer vir pra cá fazer 5 minutos, deixa ele vir. Eu mandei um texto pra eles e gostaram. E eu fui lá fazer 5 minutos, velho. Viajei só pra isso. Coloquei no YouTube. É um vídeo que eu tenho vergonha hoje em dia. Chama Banheiro Masculino, o nome do vídeo. Assim, eu tenho vergonha, mas é um vídeo que tem mais de 1 milhão de acessos. Porque na época, o meu vídeo foi o quarto vídeo de stand-up no YouTube brasileiro. Teve 2 do Rafinha e 1 do Oscar Filho, depois veio o meu. Então, assim, na época ele viralizou e o pessoal achava o máximo. Hoje em dia é um lixo. E aí começou. Isso foi o start de eu querer buscar essa carreira. E eu passei 2 anos com a vida paralela. 2006 a 2008, eu fiquei com a minha empresa e à noite fazendo show. Tipo vida de puta, entendeu? De dia, um emprego normal e à noite ia pra bares e fazer show. Sempre. E aí começou a trajetória de humor, até que quando eu tive as primeiras participações de televisão, que eu fui no Faustão as 2 vezes, começou a vir uma demanda grande pra mim e eu achei que era hora de chutar o pau da empresa e viver esse novo sonho que eu comecei a nutrir em mim, né? E aí você fechou a empresa, parou a empresa? Eu fechei, eu vendi a minha parte da empresa, a empresa existe até hoje. A empresa é uma das melhores produtoras lá de Pernambuco, de web até hoje, chama Cartelo. E estou em contato com ele sempre, mas não tenho mais nenhum envolvimento lá. E mergulhou na vida para ser... Mergulhei. E aí comecei nessa vida louca, velho. Isso nós estamos falando de que ano? Isso, quando eu saí da empresa foi 2008. Eu saí da empresa. Tá. Quando eu saí. Você tá que nem eu, cara. 2008 foi quando eu entrei de cabeça no Café Brasil. Foi. Então, que legal. É muito louco. Você falou um negócio aí, você sabe que a gente não tem roteiro aqui, a gente, sim, vai batendo papo como for. Você falou um negócio aí que na hora me lembrou uma coisa que eu achei deliciosa, cara. Eu vi uma vez uma entrevista do Geraldo Thomas, e ele tava dizendo o seguinte, que muita gente considera ele extremamente arrogante e tudo mais, e uma vez um cara chegou pra ele e foi contestado, porque ele escrevia o roteiro da peça, e no meio do roteiro ele punha lá, pausa para o pessoal rir. Sim. Blá, blá, blá, blá, blá, pausa para o pessoal. Ele falou, cara, como é que você sabe que a turma vai rir nesse ponto aqui? Ele falou, mas eu tô construindo... Pensando nisso, e eu quando faço o Café Brasil, eu faço igual. Uhum. Minhas palestras é a mesma coisa. Eu tenho a palestra montada e já tem a pausa. Eu sei que aqui o pessoal vai rir e daqui a pouco eu vou dar uma continuidade. Então já sei que clima que eu vou pegar, etc e tal, né? E muita gente acha que isso não é assim, né? Ah, que você é não assim. Consegue fazer. Cara, fala um pouco. Sabe como a respeito eu faço? Dessa... Eu faço assim. Eu quando vou escrever um texto de stand-up, eu... Porque tem a teoria básica do stand-up é setup e punchline. Uhum. Setup é a preparação da piada. Sim. E o punchline é o soco, é o momento da risada. A surpresa, né? Pois eu quando escrevo um texto, eu coloco em negrito o que eu acho que é punchline, ou seja, o que eu acho que o pessoal tem que rir. Uhum. E quando eu olho aquele texto no Word, eu procuro ver a distância entre os negritos. Uhum. Porque se eu achar que entre um negrito e outro a distância está longa, eu ou reduzo o setup... Ou arrumo um negrito pra colocar no meio de um setup. Esse ou seja, aqui. Um punch dentro do setup. Isso sou eu escrevendo no Café Brasil. É. Que a gente bate o olho e fala, eu deixo de ler o que tá escrito pra enxergar onde é que estão as marcações. Cara, aqui falta uma música aqui. E é o ritmo, né? Na hora que eu terminei de escrever, agora deixa eu imagino deixa eu fazer show, o ritmo. Quando eu vou fazer um número do stand-up, eu imagino como um gráfico. Sim. Um gráfico que tem que ter os picos regulares, uhum, com uma certa regularidade. Uhum. É engraçado que... Se você for a plateia, ela não admite um minuto sem piada. Um minuto, sim, parece pouco, mas sem piada é... A gente chama de barrigada. É um show que barrigou. Uhum. Que, pô, não pode. Uhum. Você não, tem que manter ali. Sim. Entendeu? Você tem que entregar uma piada a cada 30 segundos, na média. Eu diria que essa é a característica, né, do stand-up. Porque quando, sim, você fala em stand-up comedy, eu sou de uma geração lá de trás... Onde eu vi caras segurando plateia, fazendo, sim, um stand-up, sim, comedy da época, que, sim, era um negócio, claro, brutal, cara. Sim, sim. Gente do naipe do próprio Chico Anísio, né? Sim, claro. Coisa, antes do Chico Anísio fazer aquilo que ele fazia na televisão. Carlos. Era um tremendo do José Vasconcelos. Do José Vasconcelos, o próprio Ronaldo Golias. Hoje ainda tem o Sérgio Rabelo, que já fazia isso, sim, há não, sim, sei quanto tempo atrás. Mas quando você pega o stand-up deles... Era um stand-up que era um negócio interessante, que eram engraçadíssimos, os caras dominavam, uhum, a plateia, mas eles contavam longas histórias. E era uma história com muitas graças no meio, sim, e com, sim, uma grande graça, sim, final. Não é essa metralhadora que é o stand-up de hoje, né? Que... E eu acho que tem outra diferenciação. Eles, em geral, eles, para pensar, eles contavam, digamos assim, ficções. Uhum. Histórias meio fictícias. E eu acho que o stand-up moderno, essa nova geração, ele é mais vida real, vida cotidiana. Não que ele não fizesse também vida cotidiana, mas esses caras, eles contavam muitas histórias assim. Rapaz, tinha um matuto que foi não sei aonde e contava a saga, sim, do cara que queria comprar um carro na cidade grande. E é uma puta história longa, uhum, super engraçada, com começo, meio e fim. Mas assim, esse cara existe? Não. Uhum. E eu acho que hoje em dia o stand-up, uma coisa que eu vejo é que a gente... Essa geração, ela é mais verdadeira, ela é mais assim... Já percebeu que quando você está no trânsito, coisas que acontecem com a gente, é o humor de identificação. Sim, esse é o grande... Já aconteceu comigo. Você quando está descrevendo a cena, eu estou me vendo naquela, sim, situação. Sim, sim, sim. Já foi comigo, a tua história da tampinha do... A tampinha do dentifrício lá, que ela é do tamanho... Da pasta de dente. São coisas que você... Putz, realmente, por que a tampa da pasta de dente é exatamente o tamanho do ralo da pia? Você fala isso, a pessoa se identifica e faz... É mesmo, claro, velho. Quem é que não derrubou uma tampa? Quem nunca deu raiva? Uhum. E você tem o dedo mindinho, Deus criou perfeitamente pra encaixar, né? Uhum. Porque é certinho que cabe, né? Uhum. E eu acho que no stand-up, nessa primeira geração do stand-up, as histórias eram mais assim... Eu realmente conheço um cara que faria do jeito que ele tá contando. Não é você. Uhum. É muito mais, eu conheço alguém, sim, entendeu? Sim, sim. Uma coisa meio uma coisa literária lá, meio literária lá, né? Mas vem cá, deixa eu voltar um pouco atrás aqui, porque eu já vi que o papo aqui vai voar legal hoje. Murilo, essa história de, pô, aos 24 anos de idade, decidi que que você tem alguns agravantes, né? Você tem um puta de um sotaque nordestino que deve te render uma porrada de preconceitos até hoje, né? Você tinha 24 anos de idade, mas já era um moleque experimentado, porque você estava tocando um negócio lá em... É. Mas de repente resolve vir para São Paulo, onde a competição é brutal, onde você ia lidar com um negócio que... Cara, é um mundo complicado esse mundo aqui. Né? Não sei se você tem duas ou três chances aqui, né, cara? Sim. Ou em placa, ou vai ficar em segundo plano, né? Como é que foi isso aí? O que que te empurrou a fazer? Cara, sabe que eu vim para São Paulo? Eu vim para São Paulo com um foco específico. Porque eu comecei a fazer humor lá e eu descobri que para você crescer como humorista, você depende da televisão. Aí não tem jeito. Então você tem 5 emissoras abertas no Brasil, né? 4, porque a RedeTV não conta. E aí você depende que 4 diretores artísticos vão com a sua cara e lhe contratem. Eu pensei, mas minha carreira vai ser isso? Lutando para conseguir um espaço na televisão? E eu pensei, como eu posso ter uma carreira que não dependa da variável televisão? Que não tem controle, que é incontrolável. Que se o cara tiver de mau humor, ele tira você da grade e acabou. E a minha carreira vai ser isso? Então eu pensei, eu conectei que eu tinha essa experiência corporativa de 10 anos, que quase nenhum humorista tem. E existe um grande mercado de empresas querendo humoristas para seus eventos. Conversão de vendas, lançamento de produto, reunião pequena, treinamento. E eu percebi que os humoristas rejeitavam esse mercado. Eles até iam por dinheiro, mas a maioria ia com mau gosto, não queria muito fazer e tal, não sei o quê. Por quê? Porque as empresas impõem muitas restrições. Normal. Tem algumas palavras, não pode falar nome de marca lá no evento da empresa, não pode falar, não tô falando nem de racismo, de coisa pesada, tô falando de censuras bobas, de não pode falar um caralho. Pô, o caralho faz parte da vida, caralho. Você fala no dia a dia, né? Você tropeça na pedra, você não fala carambola, você fala caralho, tropeçou é caralho, não tem conversa. E eu acho que os humoristas, isso feria o lado artístico deles. O lado de, eu sou artista, essa é a minha arte, e se eu fazer isso, eu tô vendendo a minha arte. E a questão é que eu não sou artista, eu não me considero artista. Eu acho que eu estou artista, mas eu acho que eu sou, na verdade, um empresário, um empreendedor, na verdade, que identifiquei isso como uma boa oportunidade de negócio. E eu pensei, poxa, se é uma boa oportunidade de negócio, eu vou ficar achando ruim ou eu vou aprender a me interessar? E eu consegui transformar essas regras das empresas em motivação. No sentido de, quando a empresa impõe um briefing pra mim, de ter que seguir essa regra e falar sobre isso, eu encaro isso não como que saco, eu encaro como um desafio, velho. Como é que eu faço agora, hein? Como é que eu faço pra conseguir atender essa demanda, resolver esse problema? E quando eu consigo e entrego, eu fico super feliz, de tipo, velho, consegui, entreguei um negócio louco que a empresa... Então, eu fui pra São Paulo com esse foco. O foco de ser humorista corporativo, algumas empresas querem um cara famoso pra aparecer lá, sorrir, tirar as fotos. Outras empresas querem um cara que atenda o briefing. Alguns podem chamar e se vender. Pra mim, são trouxa quem acha isso, que isso é se vender, não. Se vender, atender uma necessidade do mercado é se vender? Não. Tô atendendo, entregando um conteúdo legal. Enfim, e aí eu fico com esse foco que, até hoje me sustenta. É o que me sustenta, é esses trabalhos que eu faço para as empresas. Eu tinha uma amiga que dizia um negócio interessante, ela falava da... Dizia o seguinte aqui, olha, você vai ter que ter coisas que você tem que fazer para ganhar a sua vida. Sim. E tem outras que você vai se divertir. Sim. Então você tem que entender que você não pode gastar mais tempo se divertindo do que trabalhando sério, porque senão você não vai ganhar a sua vida, né? Eu já sou da tese de que se você consegue encontrar o seu ganha-pão naquilo que te diverte, sim. Essa é a melhor das opções. Mas eu acho que aí vem uma postura como essa que você teve, que é dá um passo atrás. Sim. Fala, pera um pouquinho, como é que eu faço para encarar esse problema de um ângulo tal que eu consiga evitar essa história de que hoje estou me vilipendiando? Eu tenho um tesão incrível. Quando a empresa chega para mim e fala assim, olha, eu quero seu show, eu vi seu show no Netflix e eu quero contratar para cá. Aí eu falo, ok, eu vou lá e faço. Pra mim, isso é um saco. Agora, quando a empresa fala assim, velho, eu quero lhe contratar, mas a gente quer marcar uma reunião, porque a gente vai ter um lançamento de produto, a gente quer uma forma de como vender esse produto, isso pra mim é uma puta tesão. Legal, né? Eu me sinto tipo, vamos aí, tem que ir na reunião, entendeu? Teoricamente, o mais fácil é ir. Mas o mais fácil é um saco. Eu gosto quando tem um negócio pra criar, que é muito louco, eu me aperreio em casa, mas eu aperreio bom, eu aperreio de o desafio de criar, e a satisfação quando você consegue criar. E aí, se você me perguntar o que eu sou, você é um comediante, eu responderia comediante, porque as pessoas entendem. Ah, sim. Se fosse responder duas coisas, eu responderia, sou um palestrante. Mas no fundo, eu acho, isso pode soar meio soberbo, que eu sou um criativo. Eu sou um cara criativo. Ou seja, eu aprendi Porque também tem esse papo de que, velho, você tem o dom, porque você pega um assunto e consegue transformar no formato de piada, não sei o quê, e entregar isso é um dom. Velho, dom, pra mim, é uma forma de desmerecer todas as horas que eu fiquei assistindo stand-ups americanos, uhum. as horas lendo livros, as horas escrevendo piadas, as horas testando com a minha esposa, coitada, que é cobaia, as horas que eu fui no palco e testei e não funcionou, e eu gravei o áudio da apresentação e depois analisei o áudio uhum. e plotei num gráfico pra ver os tombos que eu levo, pois né? Pois é, velho. É verdade. Aí é muito fácil resumir a isso. Então, na verdade, eu... E aí, com esse processo todo, eu estudei paralelamente sobre processos criativos, independente de humor, e eu acho que hoje em dia eu virei uma pessoa criativa. Uma pessoa que qualquer coisa que você me entregar, eu aprendi a olhar as coisas por um ângulo diferente. Se a comédia não der certo, sim, você vai para outro caminho. Outro caminho, né? Sem dúvida. E não deixará de ser o Murilo criativo. Não, eu já estou no mundo das palestras, uhum. em que é o mundo em que eu uso a comédia como habilidade, como meio uhum. para entregar conteúdo. Né, de forma criativa. Como entregar esse conteúdo de forma que a plateia se interesse? Porque as empresas hoje em dia reclamam muito. Ai, que essa geração Y é muito desatenta e não ouve as coisas. E eu sempre questiono: será que a culpa é do receptor ou do emissor? Uhum. Não é escroto você, num processo de comunicação, ficar culpando o receptor? É igual ir no show, lá no Comedians, fazer as piadas, ninguém ria, falar plateia de bosta. Uhum. Será que a plateia é de bosta? Não, ou fui eu? Um dos fundamentos do palestrante, que eu acho que deve ser assim também para o... Deve ser, não sei se é, mas deve ser para o stand-up. Porque você tem que entender que plateia que está te assistindo. Lógico. A primeira coisa, quem é que vai estar me assistindo? Né? Se eu não entender a plateia, cara, eu corro o risco de chegar lá e quebrar a cara. Né? Pois é, e aí eu acho que hoje em dia o problema é o emissor. O pessoal emite conteúdo, entrega conteúdo de forma muito chata. Uhum. E o público mudou. Esse novo jovem é diferente. Mas não é ele que tem que mudar para se adaptar à forma antiga de entregar conteúdo. É você que entrega e tem que mudar. Porque uhum. ele é a novidade, você é o velho. Sim. Entendeu? E você tem que ter o equilíbrio, né? Para não. Sim, para não banalizar. Não, para não virar aquela coisa vazia, né? Sim, quanto de conteúdo eu vou? Eu vou fazer tanta piada que o conteúdo desapareceu no meio do caminho. Isso, né? Eu acho, Luciano, que não é nem piada. Tem palestra minha que eu praticamente não falo piada, mas apenas eu falo do jeito informal. Uhum. A informalidade, ela é o meio termo entre a chatice e a piada. Sim. É você falar de um jeito normal, sem entrar num persona do palestrante, só porque eu entrei no palco, eu mudo o jeito de falar, eu conjugo a terceira pessoa, a segunda pessoa no plural, o voz. Não, não vou fazer isso. Eu falo normal, velho. E até as pessoas estão meio de saco cheio disso também, né? Já passou. Mas você falou um negócio legal aí que me lembrou uma coisa que a turma sempre fala aí, que, aliás, que eu sempre falo, me perguntarem pra mim o que é que eu sou, eu falo, olha, se eu disser pra você que eu sou um cartunista, ou um palestrante, ou um radialista, ou um podcaster, ou um escritor, eu tô criando rótulos que você consegue entender. Sim, facilitando. Então, eu digo isso porque eu sei que você consegue entender, porque se eu disser o que eu sou, o que eu acho que eu sou, vocês vão achar que, assim como você acha que você é um criativo... Vai achar, né, soberbo, e não vai entender. É, então. Você falar assim, eu sou um pensador. Imagina, cara, eu vou apanhar no meio da rua. Você acha Aristóteles agora? É, isso aí. Né? Quem é esse idiota aí pra achar que pensa alguma coisa, né? Mas esses rótulos que eu dei não passam de rotulagens de processo de distribuição. Sim. Então, o que é um cartunista? É o cara que entrega uma ideia sob forma de cartoon. É o pensador que entrega a forma de cartoon. O que é um palestrante? É um cara que entrega você uma ideia sob forma de uma palestra. Isso. Então, mas as pessoas conseguem compreender o processo de entrega. O que está lá atrás, não. Não consegue. E na contratação é a mesma coisa. Sim, eu sou um criativo que entrega em forma de humor, que posso entregar em forma de conteúdo, em forma de livro, mas pode ser que amanhã eu possa entregar em forma de direito. Uhum. Porque eu posso querer virar advogado e eu posso ver político, entregar mas a criatividade... continuará a ser o mesmo bicho criativo que está lá atrás. Entregar, né, a criatividade em forma de leis. Acho que aí tem um negócio legal que você está colocando aí, que é bem interessante, porque as pessoas... muita garotada vem conversar comigo sempre com aquela agonia, meu, o que que eu vou fazer agora? O que que eu vou trabalhar com quê? O que que eu vou ser, né? Como se essa definição do que é que eu vou ser fosse representar essa pessoa pro resto da vida, né? Sim. E não é assim, né? Ela é o que é, né? Então eu sou o que sou e poderei ser um médico desse jeito, como poderei ser um artista desse jeito. O médico é a forma que você entrega quem você é, né? Exatamente, né? E aí, então, é muito legal essa discussão. Rotulagem é um negócio muito louco. E até porque, o que é a rotulagem? A rotulagem é uma redução ao mínimo divisor comum, cara. Então, eu consigo compreender, viu? Seu fascista, tá resolvido. Te xinguei de fascista, já entreguei tudo que eu queria. Tem jovens... que eles olham o vestibular, as opções de cursos, e eles parece que pensam que aquilo ali é o resumo das profissões do mundo. Sim. Como se ali fosse o cardápio. A inscrição para o vestibular da Universidade Federal, aquelas opções de curso, ali é o cardápio do que eu posso ser no mundo. Sim. Isso é uma redução muito pequena. É reduzir o mundo a uns estereótipos. A umas, o mundo hoje em dia é muito rápido. A faculdade não consegue criar cursos das coisas, das demandas que o mundo cria. Né? Que é, há quanto tempo os cursos são os mesmos, né? Não, e há 50 anos, né? E há toda hora surgindo coisa nova. Quando meu filho se formou meu filho tem quase a tua idade, cara. Quando ele se formou no colégio, que ele chegou pra mim, que ele foi fazer a universidade, ele chegou pra mim um dia e falou: pai, eu já escolhi o que eu vou fazer. Eu falei: o que, que você vai ser da vida? Eu vou fazer artes plásticas. Quando ele falou artes plásticas, pra mim, o meu mundo caiu, porque eu já imaginei ele dali há 20 anos, na Praça da República, de chinelão, com o pé sujo, vendendo miçanga, com os filhos sem roupa. Nessa hora, entra o lado pai. Claro. Entra o lado pai. Meu Deus, não foi isso que eu imaginei pro meu filho. Mas eu imaginei o quê, cara? O que, que eu imaginei pra ele? Advogado, médico. Médico. Eu falei: também não é isso, né? É aí que eu parei, cheguei pra ele e falei: olha, eu vou fazer uma coisa aqui, cara. Eu não sei se quando crescer você vai ser dono de pet shop, banqueiro, bancário, se vai ser engenheiro, eletricista, não me interessa o que vai ser. Qual é a melhor faculdade de artes plásticas que tem no Brasil? Ah, é a FAP. Então, se você conseguir entrar lá, eu topo o que você faça e vou te ajudar a fazer. Ah, boa. E aí ele foi e foi e fez, entendeu? E fez, se formou. E hoje ele é diretor de criação numa produtora de vídeo, né? Que isso nem estava em consideração naquela época. Sim, lógico. Quando ele escolheu artes plásticas, ele estava se imaginando como escultor. Sim. Vou ser escultor e pintor. E hoje o moleque, então, não importa muito o que, que vai ser lá na frente, o que, que interessa nesse momento. Eu tenho que me preparar da melhor forma possível. Então, eu vou me preparar dentro do quê? De uma faculdade de engenharia, porque eu me dou bem com isso, é isso que eu gosto. Mas qual é o output lá? O que, que vai ser lá no final? Pode ser advogado, Eu não sei se eu vou ser engenheiro eletrônico ou não, né? Sim. Mas aquilo vai me dar uma formação. E eu tenho alguns amigos que me contam histórias fantásticas. Um deles é um baita de um consultor de empresas que se especializou em compra e fusões de empresas. Sim. O negócio dele é financeiro. A formação desse cara é agrícola, cara. Ele fez agropecuária. E ele fala pra mim o seguinte: fala, cara, essa minha formação na área agrícola me deu uma visão de mundo de negócio que ninguém mais tem. Entendeu? E você fala: pô, cara, como é que eu podia imaginar que exatamente isso? Sabe o que eu faço? Eu de vez em quando tô viajando de avião, e aí eu vejo as pessoas, todo mundo lê alguma coisa no avião, né? Joga sudoku, o cara vai comprar um jornal, não sei o quê. Eu tenho uma regra. Em avião, eu só compro revistas que não me interessam. Eu compro Capricho. Eu compro revista de lancha. Sim. De milionário que tem lancha. Sim. Porque pra mim, é uma regra que eu criei. Eu não vou ficar lendo só Exame e Você S.A. Isso eu assino, leio no meu tablet. Mas no avião, o avião vai ser o momento de ler coisas que não me interessam. Revista Raça Negra. Vou comprar Raça Negra. Vou comprar. Foda-se. Eu quero ler. Eu quero adentrar universos que não fazem parte da minha rotina, porque o grande problema é que pessoas que pensam iguais, que têm os mesmos inputs, geram outputs iguais. Claro, quando você vai entrar na industrialização da educação, de fazer aquele curso, aí todo mundo faz o MBA, você faz MBA, todo mundo lê isso, eu leio isso, gera pessoas iguais, que é a origem da educação era essa, né? Na Revolução Industrial, as escolas tinham como função gerar pessoas iguais para trabalhar em tarefas iguais na indústria. Só que o mundo mudou. E não é para gerar pessoas iguais, é pessoas diferentes. Então, eu acredito muito nisso, que concordo que um cara que tem um input agrícola, ele pode ter visões muito diferentes, inovadoras sobre as coisas. Mas sabe que isso é uma coisa meio revolucionária, né, cara? Porque nós estamos num mundo aqui hoje que prega o coletivismo, que é tudo, que você desaparece como indivíduo para o bem do coletivo, né, cara? Quando aparece um sujeito com uma conversa como essa aí, é um maluco que tem que ser destruído, né? Mas eu ia te fazer uma pergunta que tem tudo a ver com o que você falou aqui agora, que era essa aí. Então, qual é o estudo que tem que ter um cara que vai ser comediante, cara? Um cara que ele vai estudar o quê, cara? Como é que você estuda para ser um comediante? Você falou que é aquela história do dom que tá num canto, mas digamos assim, o seguinte, vamos tirar essa palavra dom do ponto de vista aqui e vamos colocar uma outra coisa. Você leva o jeito para contar piada. Tem cara que não leva jeito, não adianta. Tenta contar piada, ele destrói a piada. Mas deixa eu te falar uma coisa. Até 2006, eu nunca tinha feito piada na minha vida. Nunca havia feito uma piada na minha vida, até 2006. Eu nunca havia sido o engraçado da turma. Pelo contrário, eu era o nerd. O nerd que bombou no começo da internet. Que é o oposto de ser criativo de humor. Eu era o nerd, o cara da programação. Eu era um cara, digamos, com bom marketing pessoal já. Mas eu não criava nada. Eu nunca contei uma piada, nem piada pronta. Nem aquele cara que conta piada pronta de costinha, nem que criava piadas. Eu nunca fiz isso na minha vida até 2006. Até que um dia eu tive a necessidade de escrever um texto na colação de grau. E nessa necessidade eu pensei, seria legal que fosse engraçado. E eu comecei a me esforçar em pensar o que faz as pessoas rirem. E comecei a pensar o que faz as pessoas rirem e escrever coisas pensando, eu acho que isso faz a pessoa rir. Eu experimentei e deu certo. E quando deu certo eu pensei, velho, esse é o negócio. Eu posso fazer humor. Por isso que eu digo, eu sou tão radical que eu acho que não é nem jeito. É tipo, esforço. É você, eu, pra escrever o discurso de colação, me lembro que eu demorei tipo assim um mês, tipo assim, trabalhando 2 horas, parava 2 dias, trabalhava 2 horas. Depois eu descobri que eu tava sem querer fazendo o processo criativo, ou seja, incubando as ideias, que é algo que o pessoal ignora muito, o processo de criação inconsciente, a incubação das ideias. O pessoal acha que é lorota, e sem querer eu fiz isso, porque eu me lembro que na época eu escrevi um pouco, aí eu saía desse mundo, e de repente eu tava jogando bola e eu tinha um insight, eu voltava. Então eu passei um mês escrevendo de pouco em pouco, melhorando, pedindo feedback, mostrava para algumas pessoas, testava, mandava, e sim, eu passei um mês me dedicando a criar uma obra e me esforçando aquilo. E aí eu consegui. E daí então eu comecei a estudar humor. Existem livros que ensinam técnicas de humor. Primeira coisa é por que as pessoas riem. Do que as pessoas riem. Você começa a estudar por que as pessoas riem. Você começa a estudar formatos consagrados que fazem as pessoas riem. Você começa a observar pessoas fazendo rir. Você começa a tentar fazer rir. E na tentativa e erro, ir descobrindo. E aí você vira humorista. E eu acho que isso não é jeito. Isso é só prática e esforço. Agora, eu era um cara que já falava em público. Sem piada. Sim. É um facilitador. Claro. Se você não fala em público, você vai ter uma barreira a mais, além do que eu tive. É tudo questão de algumas pessoas têm barreiras a menos, outras barreiras a mais. Agora, eu acho que todo mundo nasce zero. Eu acho que acredito muito nisso, que cada estímulo na sua vida vai lhe direcionando para um caminho diferente, entendeu? Um caminho que busca ser mais criativo ou não. Você falou para mim um negócio outro dia que eu achei super interessante, cara, que você estava comentando essa... Nós estamos falando das nossas duas posições. Eu como palestrante que vai lá com uma série de conteúdos para botar o pessoal para pensar, etc e tal. E você como o cara que chega lá no palco para fazer a turma rir. Sim. E você estava me dizendo lá do horror que é esse compromisso com a risada, né? Me fala disso aí, como é que é? É, porque existem dois tipos de plateia. Tem a plateia que tá lá para rir e a plateia que tá lá para desafiar se o humorista é capaz de fazê-la rir. Ou seja, coração aberto e coração fechado, que eu chamo. Sim. O cara de coração aberto é aquele cara que, porra, tô num show de humor, hein? Que legal, vai ser divertido esse show. Esse cara tem cara de ser engraçado, já vi ele. Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar. Já tá afins, né? Ele já começa meio sorrindo, assim. Ele já abre sorrindo. Deixa eu fazer um parênteses pra você aqui. Eu imagino o seguinte, uma plateia como a do Comedians, que paga para ir lá pra rir, a maioria dela já vai assim. Vai a maioria. A maioria. Sim, já mas vai sempre assim. Tem o cara que pensa o contrário. Mas lá a maioria vai assim. Sim, a maioria. Numa empresa onde você for contratado, você não garante essa maioria, porque ninguém sabe o que vai acontecer ali. Agora entrou um humorista nessa hora, quer dizer, eu não fui lá pronto, me preparei, fiz a minha cabeça para eu vir e dar risada. Depende muito da preparação. Mas assim, me fala, não perde os dois corações. Sim, aí, sim, sim. O coração aberto e o coração fechado. É o seguinte: o coração aberto é isso, o cara que tá assim, o coração fechado é o cara que vai assim. Bora ver. Quero ver se é bom mesmo. Bora ver, duvido me fazer rir, quero ver. Sabe quem normalmente é assim? Publicitário. Publicitário é assim. Sabe por quê? Publicitário, eu acho engraçado, porque o publicitário ele é criativo. É claro. Então ele analisa assim, ele sorri se ele achar que você falou algo que ele não pensaria. Vê a cabeça, ele pensa assim, isso eu pensaria também. Não vou rir, não. Eita, essa eu vou rir, porque essa eu não seria capaz de criar. Ele fica analisando a sua criatividade, comparando com a dele. Não todos, né? Mas muitos têm isso. Uhum. Plateia publicitária é muito difícil. Uhum. Porque ele fica querendo fazer um pouco de engenharia reversa da piada, de analisar a criatividade e não o humor. É coração fechado. Então, assim, tem isso, coração aberto, coração fechado. O compromisso de rir é danado, né? Porque quando você faz uma palestra, eu faço palestras também, eu não tenho compromisso de ser engraçado. As pessoas não estão esperando piada. Então, uma piada que no Comedians ela é nota 7, na palestra ela é nota 9. Uhum. Entendeu? Porque no Comedians o pessoal já esperava rir. Claro. Então você entrega uma piada, você entregou mais do que deveria. Entregou o que deveria. Nada mais. Agora na palestra, não. Por isso que a gente vê tanto professor de cursinho que é super engraçado e eu olho assim, sem desmerecer, penso, ok, ele é engraçado porque aqui tá baixa expectativa. Sem dúvida. Mas esse cara no show não faz nada. Não vai nada. É por isso que comediante de mesa de bar não é comediante de palco. E por isso que tanta gente quebra a cara, né? Por isso que quebra a cara. Com palestrante é igual, porque o cara vê, pô, o cara subiu ali, ficou uma hora e meia, falando, eu também faço isso. Sim. Tô trabalhando na empresa aqui, o que pintou de palestrante no mercado aí, cara? Aí é horrível e tem barreira, muita coisa. A barreira de entrada é baixa, né? Aparentemente. Sim. E aí, sim, neguinho, sim, se experimenta, né? Sim. E fala uma coisa pra mim, e essa qual é a tua recompensa, cara? Quando você vai fazer um... Porque você já falou pra mim um tempo atrás o seguinte, que se você pudesse, na fase que você tá agora, de escolher, você gostaria de se encaminhar mais pra palestra do muito que mais ficar na comédia, né? Pra quem olha de fora, me parece que não tem coisa mais gostosa do que você chegar lá e fazer o pessoal dar risada. Cara, né? Me fala dessa diferença ali. Isso aí. É muito louco, velho. Eu achava isso também. Realmente é recompensador. Quando eu fiz o pessoal rir pela primeira vez no meu discurso de Coração Negra, eu fiquei uma emoção incrível. Hoje em dia... robotizou um pouco, assim. Eu não tenho mais esse tesão. Eu fico mais analisando o meu repertório de piadas, o que funcionou, não funcionou. Eu perdi um pouco do tesão das pessoas girem, mas porque eu descobri que a risada ela tem um impacto positivo nas pessoas, tem, lógico, mas não deixa um legado. Sim. Esse impacto positivo se restringe a 30 minutos após o show. Depois eu não deixei nenhum legado na vida daquela pessoa. Uhum. E quando eu comecei a fazer palestra, eu comecei a receber uns feedbacks. Muito... Qual é o feedback do humor? O feedback do humor é: mano, você é muito louco, mano. Rachei o bico, mano. Mano, você tem umas ideias muito loucas, mano. Mano, menos suas ideias, mano. Você falou as paradas que eu rachei o bico, caguei de rir, chorei. Ok, feedback da palestra. Cara, você falou uma coisa ali que eu vou mudar a forma que educo meus filhos. Uhum. Porra. É uma porrada. Caralho. É uma porrada, brother. Você fica, velho, esse cara vai fazer o que eu falei. Tá louco? Não faz o que eu falei, não, brincadeira. Mas, tipo, eu vou começar a educar minhas crianças, focando na criatividade. E eu fico, velho, que louco, né? E quando eu dou palestra em congresso de jovem, a quantidade de jovem que vem me falar, assim, coisas do tipo, velho, você sabe como é que é, mais que eu, né? Sim. A gente fala uma hora e meia, mas basta uma coisa. Uhum. Basta o cabo sair com uma mensagem. A gente que não precisa ser nem nada louco. Não, pode ser um negócio que ele já viu a vida inteira. Que ele já viu, mas que daquele jeito, daquela forma, da forma como bateu nele ali, era o que faltava pra ele. A gente entrega numa palestra de uma hora 15 mensagens, pra cada um pegar uma, pelo menos. É. Se cada uma pegar uma, tá lindo, não tá? Uma mensagem, trazer pra si. E, como você falou, pode ser coisa que ele já viu. A publicidade tem a teoria dos 7 impactos, né? Que... tem que impactar a pessoa 7 vezes. Eu acredito em conhecimento também. Quando você vê muitas vezes o conhecimento, tipo assim, você falou, criatividade dá pra ser ensinado. Ah, dá não, bullshit. Uhum. Aí você vê outro lugar. Dá pra ser ensinado. Você, peraí, será? Aí você vê um artigo, você vê um vídeo. Aí sai uma matéria no Fantástico. Depois de alguns impactos, você acredita. Ouvinte, tá entendendo por que você ouve tanta coisa repetida aqui no Café Brasil? É isso. É exatamente por isso. Mas é isso. Exatamente por isso. Tem que ter vários impactos para poder captar a coisa pra você acreditar. E quanto maior for a autoridade de quem tá falando, né? Quanto maior for a autoridade, por exemplo, você tem um público que você conquistou autoridade no seu público. Então, você falando e eu falando pro seu público é diferente. As pessoas confiam mais em você, o seu público. Vê você como um cara que, entendeu? Que tem autoridade em certos assuntos, né? Uhum. Então, em relação à motivação, sem dúvida, a recompensa, o mundo que palestra tem um quê pejorativo, né? eu prefiro chamar de educação. Infelizmente, palestra, Tem vários segmentos. Por exemplo, se eu falar pra você um termo tipo assim, autoajuda, sim, já era, né? E você vai ver, cara, não é pra ser pejorativo. Sim, até porque eu não tenho porque defender, porque eu não julgo que eu faça isso, né? Sim. Mas eu não acho ruim, sabe, não, quando eu encontro um negócio que me ajuda. É muito legal, né? Mas palestra sofreu isso também, até sofreu, porque é muito fácil entrar, muita gente fazendo, muita gente ganhando dinheiro fácil. Dinheiro fácil com coisas que acabam não ficando ali, mas... Então, eu prefiro chamar a educação. O ramo da educação... Mas aí, olha o tamanho da responsabilidade que cai no colo. Que cai no colo quando fala educação, né? Aí é bravo, cara. Conhecimento, a economia do conhecimento. Então. Tá, aí é bravo. Bom, você sabe que aqui o pano de fundo é aquela história da gente sair atrás e fazer acontecer, né? Eu estava ouvindo a tua história aqui, lembrando da minha, quer dizer, a minha história de vida era assim, eu nasço, gosto de fazer cartoon, acho que quando crescer eu vou ser um cartunista, me preparo para isso, tiro um diploma de comunicador, vou tentar ser cartunista, não dá certo, e eu parto para um outro caminho e fico 26 anos como executivo de multinacional. 26 anos depois, com 52 anos de idade, eu saio de lá e volto para minha trilha inicial e venho fazer aquilo que eu pretendia fazer lá atrás. Né? Eu posso não estar agora, nesse momento, desenhando um cartoon com nanquim, que é o meu grande tesão. Sim. Mas esse meu programa aqui é um cartoon. Não, meu programa é um cartoon. Quer ser executivo? Meu programa é um cartoon. A minha palestra de uma hora e meia é um grande cartoon de uma hora e meia, porque o processo que eu utilizo para fazer aquilo é igual a fazer um cartoon. Só que o cartoon que eu estou desenhando, lá eu estou falando, né? Então, você vê, é um hiato, eu diria assim, de 26 anos. É um desvio. Que quando eu olho para trás, eu falo, puta, ainda bem que eu fiz aquilo, porque aquilo me deu ferramentas que eu não teria de outra forma, né? Como é que isso é? Como é que você vê, cara, isso? Eu acredito que você já eu acredito no que você falou exatamente. A minha curva é parecida com a sua. Quando eu era criança, quando eu era adolescente já, né? O meu grande sonho era ser escritor. Que idade você tem? Eu tenho 31. Tá. Ser escritor, mas não escritor de ficção, escritor de livros de negócios, de crônicas também, talvez ficção, mas não de romance. Uhum. De crônicas curtas, eu queria ser veríssimo. O meu maior sonho de vida era entrar na livraria e ter tantos livros que colocaram a plaquinha na estante com o meu nome. Sabe? Sabe como é que é? Como veríssimo tem? Sim. Eu achava que isso pra mim era a maior meta da minha vida. E eu te pergunto, se eu, lá, quando era adolescente, tivesse, eu quero ser escritor, então eu vou fazer o quê? Jornalismo. É que tem mais a ver, não é? Vou fazer jornalismo pra aprender a escrever bem. Aí eu faço jornalismo. Aí começo a escrever os livros de poesias pra publicar e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Será que eu teria conseguido virar um veríssimo? Pausa. Agora vamos ver a curva que eu dei. Não tô dizendo que eu vou virar um veríssimo, tá? Mas tô dizendo assim, a curva que eu dei foi, eu entrei no mundo da internet, foi uma oportunidade surgindo na minha vida. Nesse mundo eu pude escrever dois livros, um de e-mail marketing de comércio eletrônico em 2000 e 2008. Dois livros que eu escrevi. Em algum momento eu desviei para o mundo do humor. O mundo do humor me ensinou a ser criativo, me deu visibilidade. Agora eu conectei humor com internet, com conhecimento. Estou entregando conhecimento com humor. E aí eu te pergunto, se eu quiser agora escrever um livro, veja como agora eu tenho uma maior facilidade de todos os aspectos, tanto de conhecimentos, como de visibilidade de marketing. Tem uma plataforma de lançamento. Plataforma de lançamento, minha base de internet, de fãs e tal. Conhecimento de editoras, eu tenho tudo. Ou seja, é uma curva que eu dei. Eu estou negociando agora um livro que eu escrevi, de lançar. E agora eu quero, nos próximos anos, começar esse sonho de escrever livros. Talvez agora adaptado para o mundo do e-book, que está mais na moda e tal. Mas o fato é, eu acredito que o caminho mais curto entre os seus sonhos não é necessariamente a reta. Tem gente que acha bonito esse papo de larguei tudo para viver os meus sonhos, que isso inclusive é um problema, que muitas biografias contam essas histórias, só que a história é contada pelos vencedores, né? Na biografia você ouve a história de quem largou tudo e deu certo. Sim. E quem largou e deu errado, esse cara não escreve livro, não faz biografia. Então, apesar de parecer bonito essa coisa de larguei tudo para viver o sonho, não necessariamente é a melhor solução. No dia que eu fiz a colação de grau e fui engraçado, eu não larguei tudo. Eu passei ainda 2 anos com a minha empresa, trabalhando dobrado, de manhã e à tarde na minha empresa, e à noite trabalhando no meu sonho, essa nova carreira. Isso é importante. Eu fiquei 8 anos na empresa. Pois é. Como diretor da empresa e, ao mesmo tempo, montando essa a estrutura. Essa interseção, isso... Que viria a ser o Café Brasil. Isso talvez torne a história menos bonita, assim, menos... Romântica. Mas é mais eficiente. Claro. Estatisticamente falando, tem uma maior probabilidade de sucesso. É muito mais bonito o cara que, na colação de grau, eu rasguei o diploma... E comecei a fazer show. Seria mais romântico a história. Uhum. Mas a chance de dar certo seria menor. Uhum. Então eu acredito muito nisso. Que se você tem um sonho, velho, não quer dizer que você tem que ir atrás desse sonho feito um doido. Você tem que bolar uma estratégia. É. Você tem que tentar avaliar se o seu sonho é viável. Sim. Se manter com ele. Cuidar se você não, é bom. Cuidar pra não depender do diretor artístico que vai gostar ou não da tua cara. Ou seja, não colocar na mão de terceiros não essa. Pode, tem que criar uma estratégia pra você. E botar essa definição em algum momento. Velho, cara, não precisa ser depois da manhã, né? É. Pode ser daqui a. Pode demorar. Sei lá, aí tem tempo, que ter esse trabalho de formiguinha. Tem gente que pensa assim: ah, meu sonho é muito. Eu conheço várias pessoas. Tenho muita amiga minha de Recife que ela formou em direito, aí tá na história de concurso, porque o concurso é meio que. É a fila que todo mundo... É igual a fila. Sim. Você vê a fila tá grande, você entra, né? Concurso é meio que assim. A fila tá aí, vamos entrar nessa fila aí. Eu acho muito absurdo as pessoas que... sabe o que eu acho? Vou abrir um parênteses agora, rápido, não sei se tem tempo ainda. Eu acho louco, Luciano, a pessoa que fala assim... não, velho, tá fazendo o quê? Não, tô saindo pra concurso. Qual concurso? Não, tô vendo que vai sair. Aí eu pergunto, mas peraí. Seja qual for o concurso que vai sair, você vai entrar? Eu falei, vou. Se for acima de 6 mil, eu vou. Mas essa pessoa tá buscando, sabe o que? Ela quer uma estabilidade. Pois ela, é, mas ela não quer a estabilidade em troco de qualquer coisa. Passar 30 anos fazendo sem avaliar. Porra, será que eu quero trabalhar 30 anos no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, sendo analista do tribunal? Que negócio chato. Pode ser que seja chato. Porque eu penso assim, tem um amigo meu que falou: meu velho, eu quero ser procurador. Meu sonho é ser procurador. Do caralho. E ele é procurador hoje em dia, Paulo. Sim. Ele queria ser procurador sempre. E ele foi atrás do sonho dele e realizou. E ele é um grande procurador, aquele procurador que fica fazendo curso por fora, pagando, pra se tornar o melhor profissional. Uhum. Que louco. Agora, o cara que entra pra fazer qualquer coisa, vai fazer 30 anos de infelicidade, em troca de depois da aposentadoria. A vida é depois de aposentado ou a vida é durante a vida, né? Uhum. Mas enfim, então essa coisa do sonho, tem muito amigo meu que, direito fazer concurso, mas meu sonho era fazer moda. Por que não tenta? Mas é porque eu não tenho tempo. Mas, velho, se tu dedicar 2 horas por dia, tu tem 2 horas por dia à noite, essas são 2 horas da moda. Nessas 2 horas, vou fazer curso online de moda, vou criar um blog de moda, vou me relacionar com o pessoal de moda. Você entra, depois de 5 anos, você entra no mercado. 5 anos, tô exagerando, muito menos. Mas não sei, cara. Eu não sei. Não dá pra saber. Não dá pra saber, não dá? Mas eu acredito que menos você consegue. Apenas, ou seja, isso volta a quê? Hard work. Tudo volta em hard work. E era assim em 1822, era assim em 1650, era assim no ano 1000, cara. Não tem diferença. Não tem todos esses caras. E hoje é igual, cara. Esses caras malucos aí, Da Vinci, não sei o quê, tudo hard work, tudo maluco, tudo galera que trabalhava muito, entendeu? Que criava 1000 coisas pra 5 dar certo. Legal. Então, eu acho que é isso, velho. Hard work, velho. A galera não quer hard work. Aí prefere, sabe o quê? Criatividade é um dom. É melhor crer. Que é um dom? Porque sendo um dom, não adianta eu estudar. Sim, alguém te deu, papai vai resolver, mamãe vai resolver, Deus, se Deus quiser, resolve. E assim nós vamos tocando, né? Eu não vou poder chegar no final aqui sem falar um pouquinho de internet. A gente falou um pouquinho no começo, mas eu quero falar dela hoje aqui, né? Você tem vídeos no YouTube também com milhões de visualizações? Você tem feito bastante vídeo, tem se dedicado bastante a isso aí, né? Tenho. Ano passado foi um ano forte nisso. E aí a gente vê Portas do Fundo explodindo aí pra todo lado. A gente vê o Felipe Neto, aquela monte de coisa que tá acontecendo lá. 1000 vídeos aparecendo aí. Como é que você vê isso aí, cara? O que que tá acontecendo aí? Nasce alguma coisa? É só modismo? Daqui a pouco vai encher o saco e cansar? Como é que você vê isso? Eu acredito muito... em nichos. Sabe aquela teoria long tail, né? A cauda longa, né? Sim. Eu acredito muito em nichos. Eu acredito que o grande lance da internet é você poder criar conteúdos de nicho. Então, por exemplo, a TV aberta, a pessoa reclama que é ruim. Por que ela é ruim? porque ela atinge um canhão, ela é uma bazuca que atinge um universo tão grande e heterogêneo de pessoas que ela não consegue criar um produto bom para ninguém. Eu vi o Faustão dando uma entrevista dizendo assim, que o pessoal reclama que o povo... Ele falou, meu programa tem que ser assim, cara, porque eu tenho que servir pro menino de 12 Lógico. Anos e pro velhinho de 90 anos de idade. Então, no meio do caminho, na TV aberta, né? Ninguém acha nenhum programa incrível, porque o programa é feito para todo mundo gostar um pouquinho, pelo menos. E na TV fechada, você já vê uma melhora. Sem dúvida. Uma segmentação. E na internet... Isso se potencializa. Porque, por exemplo, será que é possível criar um programa de televisão sobre direção para já habilitados? Ou seja, eu vou ensinar um programa de televisão sobre dirigir, como bloquear o medo de dirigir para quem já é habilitado e tem medo. Isso é um nicho, não é? Sem dúvida. Tem pessoas com esse problema. Sim. Mas não dá para criar um programa de TV sobre isso. Não sustenta. Na TV aberta, não. Show. Não é fechada. Mas na internet dá. Para fechada é muito específico ainda. Na internet você pode pegar... Na TV aberta tem programa sobre carro. Na TV fechada pode ter um programa sobre, sei lá, direção defensiva. Mas medo de direção para quem já é habilitado já vira um nicho muito menor. Sim. E aí a internet atende bem isso. Então eu acredito muito em nicho. E você acha que esse é o caminho que vai seguir? É o caminho... agora você vê uma coisa interessante. Os campeões do Twitter, campeões, são os caras que são, digamos assim, meio generalistas. Pega o trabalho que você faz, você como um comediante. Sim. Cara, teu público é tudo, né? Tem de tudo lá dentro, né? Tem o humano, tem o cara que o doutor, tem etc. Então é um público generalista gigantesco. Sim. E você, pra falar assim, pô, meu vídeo foi bem sucedido, ele tem que ter 1 milhão, 2 milhões de views, né? Eu tenho ressalvas. A tua página do Facebook tem que ter 1 milhão de seguidores pelo tipo de produto que você tá fazendo ali, né? Quando você vai fazer um produto voltado pro cara que quer dirigir, etc. e tal, você não precisa ter mais 1 milhão. Se você tiver 5 mil talvez seja um sucesso brutal, porque você está atingindo exatamente o teu target. Tem uma palestra, né? TED que eu vi, eu não lembro agora o nome, mas que ela fala a teoria dos 1000 fãs. Se você tem 1000 fãs, fãs de verdade, você tem uma carreira. Com 1000 fãs verdadeiros. O Ricardo do Beat Revolution fala um negócio legal, fala, pô, Jesus Cristo tinha 12 seguidores. Pois é. E deu no que deu, né? Lógico. Então, essa coisa de só é sucesso quando tem milhões de acessos, isso é sucesso perante o julgamento externo das pessoas. Se você vive de aparências e só valoriza os julgamentos externos, você vai cair nessa armadilha. Agora, eu, por exemplo, tenho lá minha fanpage, no Facebook tenho 100 mil pessoas, e eu tenho um grupinho do Facebook, aquele grupo fechado, sobre criatividade. Eu comecei um dia desse que tem 200 pessoas. E eu adoro discutir nesse grupo de criatividade. Porque lá está em ebulição, a galera está discutindo sobre processos criativos. Enquanto na minha fanpage, é uma emaranhada de gente que não sei o que ela quer. Alguns querem Amigos da Onça no SBT, que é programa, outros querem vídeo corporativo, outros querem cada um quer uma coisa diferente. E se você é um vendedor de shampoo, talvez esse público seja legal, porque ali você vai vender shampoo, mas não é o teu caso, né? Sim. Você vê o caso do Café Brasil aqui, o pessoal sempre comenta, né? A gente quando faz um programa aí que tem muito comentário, eu tenho 30, 40 comentários, 50, mas a hora que você vai ver o tamanho do comentário, cara... São cartas gigantescas, cara. Tem cara. Já tá começando a nascer gente trocando ideias ali nos comentários do programa, né? Crescendo. Então você fala, cara, mas são só 30, mas olha o tamanho disso. Tem vídeo meu que o comentário é first. Pois é. Gostei. Então eu costumo discutir muito isso. Falo, cara, me interessam muito esses 30 carinhas que entram ali. Sim. Porque esses vão me provocar, vão me ajudar. Eu vou absorver um monte de coisa lá, vou acabar crescendo. Eles vão me obrigar a crescer, como é assim, e o resto do meu trabalho vai fazer com que eles cresçam também, Lógico. Né? Que é um círculo que vai te jogando para alto. Se eu pegar um público que não exige muito, eu vou me conformar e vou acabar ficando ali. Eu gosto muito de nicho, o humor não é nada a ver com nicho. Mas você acha que o vídeo é para ficar? O vídeo veio para ficar na internet e vai ficar nos nichos? Acho que sim, acho que o vídeo vai ficar no... Sempre vai ter os vídeos de massa, os de temas genéricos, como humor, não sei o quê, mas eu acho que o vídeo vai ficar... Não que ele vai ficar e vai acabar com os outros, eu acho que o que a gente tá fazendo agora, o áudio, todas as mídias permanecem juntas, né? Sim. Cada uma para uma necessidade, um momento diferente de você consumi-las, né? Sim, e você comentou comigo, aliás, você não comentou assim claramente, mas você deixou entender para mim que você está abanando uma asa para a questão da educação. Sim. Você está achando que esse é o caminho que vai chegar lá e que as coisas se encaminham naturalmente lá, inclusive o teu trabalho como comediante e caminhando na direção da educação. Adoro. E educação de nicho. É educação de nicho via internet, eu acredito. A educação de nicho via internet. Porque, velho, para pensar, eu vou montar um curso de criatividade aqui em São Paulo. Aí tem a restrição geográfica, só quem mora aqui perto pode ir. A restrição de horário, só quem pode naquela aula. A restrição do local exato, quem está perto daquele lugar. A combinação da agenda da plateia, dos alunos com a minha agenda. Agora, se você vai à educação online, quantas pessoas no Brasil gostariam, topariam, acreditariam no curso de criatividade? Quantas no Brasil? Sim. Um curso este que pode ser consumido a qualquer momento. Assíncrono. Assíncrono. Não tem essa história da data. Eu gravo as aulas, coloco no módulo, entendeu? E ofereço. Eu acredito muito nisso. Isso é um, você está falando de um podcast. O podcast funciona assim, sim, né? Sim, sim. A única diferença é que você vai cobrar. E aí, sim, na hora de cobrar... E eu vou montar um curso... O teu nicho é menor ainda, né? De um assunto específico. Um curso com a lógica pedagógica mesmo, de módulos, de tal. Que vai tratar de criatividade. É, esse é o primeiro produto que eu quero fazer. Tá. Porque é o assunto que eu mais gosto de fazer, é o assunto que eu já tenho o curso pronto, presencial. É apenas a questão de entregar de forma digital. Você não vê você daqui a 10 anos como um grande humorista ou stand-upper na televisão? Não, de jeito nenhum. Não. Pode acontecer. Sim. As oportunidades... Eu fiz um programa na SBT Amigos da Onça no passado, que é um programa que eu nunca imaginava fazendo, era pegadinhas. Sim. Mas era muito divertido. Era, eu assim, quando eu acordava cedo pra gravar, 6 da manhã, mas eu pensava assim, velho, sabe por que eu vou gravar? Porque eu sei que hoje eu vou rir muito. Era impossível eu ir gravar e eu não ri muito o dia inteiro rindo. Porque o programa era muito engraçado. O programa não era pra pensar, não era humor inteligente, era bobagem, era bobo, era pegadinha. Era pegadinha, mas pegadinha engraçada. E a gente encontrou uma fórmula americana, né, que um comentava o outro, então era divertido, não era o que eu sonhava fazer, eu não gostaria de fazer aquilo durante 10 anos da minha vida, mas durante um ano eu pensei, poxa, vou encarar mente aberta esse projeto durante um ano, porque acho que vai ser legal, vai ser uma diversão pra mim, vai ser uma visibilidade pra outros produtos meus, né, mas eu não me vejo na TV, sabe, se eu pudesse escolher um programa hoje em dia, faz um programa de televisão, eu faria um programa na Globo News, um programa sobre... carreira, sobre empreendedorismo, legal, criatividade, entendeu? Como é que você vê essa leva de... O pessoal dos comediantes, stand-up se transformando em talk shows na televisão, apresentadores de talk show. O Danilo natural, tá aí, né? O Danilo entrou nessa, Rafinha entrou nessa, o Jô já veio nessa, quer dizer... Olha, se você pegar a história da comédia nos Estados Unidos e você comparar com a história da comédia no Brasil... elas têm muitas similaridades só com o deslocamento de 50 anos. O CQC foi o primeiro programa que estourou essa nova geração de comediantes stand-up, foi o CQC, que equivale ao SNL nos Estados Unidos, na década de 50 e 60, que estourou os primeiros caras. Sim. Né? Então, é a mesma coisa, e aí esses caras foram pro stand-up, do stand-up eles foram pro cinema e pro talk show. Já tá começando o Fábio Porchat, já foi pro cinema e já virou o cara, o stand-up do cinema. Tá. O Danilo e o Rafinha viraram o stand-up dos talk shows. E a gente tá seguindo o modelo americano. Será que é porque o cara, pra ser stand-up, ele tem que ter uma série de atributos ali que o preparam pra fazer qualquer tipo de coisa? Sim. Um cara desse pode fazer um drama? Ele pode ser um ator dramático? Eu acho que essa geração de comediantes stand-ups, ela tem a seguinte característica. Eles são meio atores e meio redatores. Alguns mais atores, outros mais redatores. Mas, de fato, eu acredito que são profissionais mais completos. Talvez eles não sejam especialistas em alguma coisa, mas são mais completos. Porque tem os atores cômicos, os roteiristas e os stand-uppers. Eu acho que eles são um meio. Porque eles conseguem ser um pouco de ator, mas conseguem escrever também. Se fazer um drama, eu acredito que não todos. Mas alguns sim. Porque tem alguns caras que têm uma habilidade de escrever incrível, que conseguem escrever qualquer tipo de coisa, seja drama e humor. Outros caras têm a habilidade de atuação, que conseguem fazer qualquer coisa. Eu, por exemplo, não sou bom em atuação. Eu sei só fazer humor, como ator. Mas como redator, eu consigo fazer outras coisas. Entendi. Entendeu? Entendi. Você notou também que alguns deles estão partindo para opiniões políticas, estão se colocando politicamente no mercado. Mais uma vez. Estão escrevendo artigos sobre política. Mais uma Gregório, vez. Gregório sim, do Vivier. O próprio Rafinha, sim. O Danilo. Sim, sim. O Danilo está se colocando numa posição. Mais uma vez, estamos seguindo a história americana. É incrível isso. Não sei porquê, mas é incrível. Sabe o que é isso? Eu acredito que isso é a segmentação do humor. Por exemplo, nos Estados Unidos tem um humorista que só faz humor negro, assim, não negro no sentido negro de sobre negros. Sim, sim, sim, sim. Nigger, não sei o quê. E esse cara já segmentou. Quem vai no público dele vai pra ouvir aquilo. Tem outro cara. Inclusive, só uma pausa aqui. Eu tenho visto na televisão pela HBO, passa várias vezes, que eles são de uma agressividade que aqui no Brasil aquilo não passaria. Mas um dia vai passar quando houver segmentação de público. Quando você começa, um Rafinha Bastos, quando ele começa a bomba, ele passa todo tipo de gente. Uhum. No começo, ele faz as piadas. Se você olhar, o próprio Rafinha, ele no começo fazia as piadas muito mais genéricas, sim, muito mais relacionamento e tal. Quando ele começou assuntos mais polêmicos, o pessoal fala, ele quer aparecer. Não acho que ele quer aparecer. Ele quer expressar o que ele acha de verdade. Antes ele não expressava, antes ele falava o que o povo quer ouvir. Chegou a hora que é melhor fazer uma seleção natural do seu público e ficar só quem quer ouvir o que você quer falar. Nos Estados Unidos tem cara de comediante, já tem assim, os comediantes ateus. Dizendo isso. Sim. São aqueles caras que são ateus e que ir no show dele vai ter uma sacanagem pesada com religião, com várias religiões. Não sou sobre isso, mas vai ter. Se você é religioso fervoroso, não vá no show desse cara. Quer dizer, o idiota é aquele que paga pra ir no show de um cara desse e sai de lá reclamando, né? Pô, ouvi as piadas que eu não queria. Pois aqui, é. No Brasil, não estamos começando essa segmentação. Ainda porque eu vou no Comedians, velho. Quem aqui tá pela primeira vez vendo stand-up? Metade levanta a mão. É incrível. Sim. A gente ainda, por mais que... tem gente que fala, ah, stand-up já tá caindo de moda. Cara, como é que pode metade de uma plateia, até hoje, tá vendo pela primeira vez? E você fala que tá fora de moda. O Brasil é muito grande. Tem muita gente pra se impactar ainda por isso. Sim. Pra depois do primeiro impacto, de vários impactos, começar a segmentação de um Murilo Gun. Falam as coisas meio viajadas. Uhum. Se você não gosta de coisas muito loucas, não vai ver Murilo Gun. O Danilo gosta de falar de política. Se você é político fervoroso de qualquer negócio, não vá no show do fulano. O outro cara só fala putaria, só fala de sexo. Tem stand-up gospel, uhum, sabia? Tem um cara que vai aqui em São Paulo, stand-up gospel. Aqui em São Paulo? Tem em São Paulo. É. Segmentou, lindo. O público dele vai. Se você é um ateu e você é aqueles ateus chato, não vai no show do cara. Sim. Só vai se irritar, entendeu? Então a segmentação começa a ocorrer. Isso eu acho ótimo. Legal. Que mais ou menos é o que já tem nos Estados Unidos há muito tempo. Eu diria que é uma evolução natural, não é natural. Nem porque foi assim lá e vai ser assim. Não é porque tá copiando lá. É apenas que lá tá 50 anos na frente. Então serve como uma mira pro futuro, para você ver o que naturalmente acontece. Até porque, cara, até porque aqui vai uma questão polêmica. Você, quando escolhe seguir um caminho em que você tem opiniões fortes e polêmicas, você tem que se preparar muito, cara, porque você vai tomar porrada, lógico, que nem um animal. Lógico, eu não tô preparado pra isso. E tem que ter argumentação, e tem que ter capacidade de argumentação, porque a hora que você tomar porrada, e aí tem que se preparar. Então, não é. Você vê grandes caras humoristas americanos que são. Os caras são brilhantes, cara. A gente tá falando do Bill Maller agora há pouco, né? Cara, eu não concordo com uma postura que ele tem política, mas eu admiro o cara, adoro ver o programa dele, fico puto com ele. Odeio o Silas Malafaia, assim, odeio, tipo, não concordo com as opiniões dele, mas amo ver ele falar. Ele é muito bom, né, cara? Porque ele é muito bom em argumentar. Sim. E é uma pena que as pessoas não conseguem. Uma vez eu coloquei isso na internet. Adoro ver a capacidade de argumentação do Silas Malafaia. Como é que você concorda com esse idiota? Não, pelo amor de Deus, eu não tô concordando. Isso me dá uma agonia de, meu Deus. Mas eu vou dar a dica aqui. Se você não concorda com ele, se você quer ser um palestrante bom e não concorda com o César Malafaia, ponha no programa dele e tira o som. Tira o som. E só olha pra ver a linguagem corporal do cara. Cara, o cara é um gênio da persuasão, da oratória. É mesmo. Entendeu? Se ele fosse viado e desse cima de mim, eu dava pra ele fácil. Não tem jeito, velho. Ele enrola, velho. De vez em quando eu começo a querer achar que a opinião dele faz sentido, eu troco de canal. Peraí. Muda, que ele vai me provar aqui. Posso começar a cair nesse cara. Legal. Muito bem, vamos lá para os finalmente aqui. Primeira pergunta aqui que eu gosto sempre de fazer para as pessoas. Se tivesse que começar de novo hoje, o que você faria? Faria diferente? Olha para aquele moleque de 24 anos lá que se veio aqui que nem um louco para São Paulo para fazer 5 minutos aqui. Você faria uma estratégia diferente hoje ou não? Vou te falar, eu acho que eu teria acreditado mais na internet. Eu passei tanto tempo mexendo com a internet. Eu tive algumas desilusões na época da bolha da internet, uma empresa minha quebrou, e eu tinha uma startup que eu não conseguia fazer ela crescer. E eu, hoje em dia, eu já fui do primeiro escalão da internet. Sabe, na década de 90, eu era um dos protagonistas da internet brasileira. Uhum. E hoje em dia, eu caí pro terceiro escalão. E eu agora tô tentando recuperar, tô tentando voltar a estudar, porque eu acho que a internet agora, pra esse negócio de mercado de nichos, virou uma ferramenta incrível, e eu tô desatualizado. E eu tô agora voltando e reentendendo. Então, eu, se pudesse voltar, eu apenas abandonaria menos a internet. Eu teria... Porque eu passei uns 5, 6 anos, assim, trabalhando na internet como ferramenta de marketing, mas sem estudar internet. Sem entender as novas tecnologias, as novas plataformas, ferramentas. Uhum. Então eu fiquei 5, 6 anos na internet, é muito tempo, né? Você perde tudo. E agora eu tô voltando. Aproveita e embala então e me dá umas 3 ideias aí do que você acha que vem pela frente aí. Pela frente? Yeah. Ó, eu tenho algumas opiniões meio loucas, assim. Primeiro, eu acredito, não vou falar prazo, mas acredito piamente que vamos ter em breve, nós vamos ver isso ainda, energia gratuita, abundante. Eu acho que em algum momento breve, algum miserável vai bater um estalo e vai dizer assim: velho, essa placa solar tá errada. Puta que pariu, não é com esse material, é com esse material, e tem que misturar com esse e botar isso aqui. E de repente alguém vai ser um crescimento assim exponencial. Uhum. Do nível que a gente está hoje, que vem crescendo, a energia solar, a capacidade de captação e armazenamento, que são dois problemas, captar e armazenar, vem crescendo, mas vem crescendo no ritmo linear. Sim. Mas essa curva, ela é exponencial. É que toda curva exponencial começa linear. No começo ela parece linear, porque está dobrando de pouquinho em pouquinho, 0,2, mas uma hora ela começa a dar pulos altos. Então, quando tiver esse estalo de uma placa solar barata, pequena, com captação e absorção, o eixo econômico do mundo vai dar uma girada. Uhum. Acabou as petroleiras. Uhum. Eu acredito até que já deve ter um cara que criou uma porra dessa e as petroleiras pegaram e, bora, né? Quanto é que é? 100 milhões? Essa patente é minha. Uhum. Acredito nisso. Teoria da conspiração. Não, essa tua tendência. O Brasil tá à frente desse negócio aí. Já tá acabando com a Petrobras. Então sim, já tá sim. Se... Brasil é futurista, muito bem. Agora, essa coisa de, cientista descobre, aí vem a cura da AIDS, aí vem o laboratório e compra pra deixar quieto. Energia solar, petroleira compra. Isso pode estar acontecendo. Agora, quem talvez vai resolver esse deadlock são esses bilionários filantropos como Bill Gates, que resolveram dedicar a vida, resolver problemas sociais. E no dia que um pesquisador bancado por Bill Gates descobrir essa placa, eu quero ver quem vai comprar Bill Gates. Uhum. Quem vai comprar? Quem vai falar: Bill Gates, olha, 100 milhões pra tu enterrar isso aí. Ele vai dizer: foda-se. Quem vai brigar? Tomara que não. Petroleiras são maiores que ele, mas... Tomara que não matem ele, cara. Que não matem ele, pois é. Mas o que eu acho é que em algum momento isso vai sair. Segundo trend. Eu acredito em fim do celular. Fim do celular? É. Mas na verdade, assim, eu acredito na teoria do hands-free. As mãos têm que estar livres. Sim. O celular, ele vai ser incorporado a gente. Num dente ele que vai é estar. Que é a computação vestível. Eu tenho um relógio, Galaxy Gear, que é muito louco meu relógio. Eu falo com ele, o celular no relógio. Daqui a pouco tem Google Glass bombando aí. O Google Glass, quando ele entrar, em um ano, ele vai virar populazaço. Cada vez mais, essas coisas vão ficar cada vez mais incorporadas, as mais invisíveis. Sim. A gente vai começar vestindo e depois elas vão ficando cada vez mais dentro da gente, incorporando a gente. Que, na verdade, ele vira meio Robocop. É, parece ficção. Uma orelha biônica ali, né? Sim. O problema é que isso cria uma dependência terrível, cara. Ó, minha orelha quebrou, não posso sair de casa. Vai ser por aí, né? Vai ter. Me dá o telefone, não sei, mas o telefone de ninguém. Não sei o caminho para lugar nenhum, não sei o telefone de ninguém, porque o meu GPS quebrou. Isso vai gerar impacto, por exemplo, idiomas. A partir do momento que eu tenho um Bluetoothzinho aqui, tu tem outro aí, e eu falo inglês e tu ouve francês. Sim. Por que não? Claro. A gente tá conectado. Vai ser isso. Tradução simultânea. Então, eu acho muito louco. Você já pensou que abre, cara, um mercado mundial aberto pra todo mundo? Pra cara. Tudo, meu velho. E aí vem uma disrupção. Escola de idiomas. Uhum. Vai tornar-se um negócio pequeno, que só de nicho, quem quer aprender por questões de lazer. Mas, por necessidade, não precisa. Isso aí é Star Trek, meu. Mas sabe o que eu acho, Luciano? É que a gente vê os filmes de ficção. Sim. E quando a gente pensa que vai acontecer, a gente pensa, isso é coisa de filme. Mas eu acredito no oposto. Eu acredito que os filmes se basearam em futuristas. Uhum. Os filmes bebem da fonte do Isaac Asimov, claro. Do Ray Kurzweil, dos grandes futuristas. Aí o filme apenas retrata, incentiva a acontecer. Mas sempre que alguém fala alguma coisa, você tá vendo muito Robocop. Não, velho. O cara que vê Robocop, que fez, viu alguém, Isaac Asimov, e aí, entendeu? Sim, veio trazer. E veio trazer, né? Terceira trend. Eu acredito, eu fiz ter uma palestra minha, um TED sobre isso, que eu chamo de Life as a Service. Eu acredito que as pessoas vão ter menos propriedade sobre as coisas e mais usufruto do benefício das coisas. Uhum. Ou seja, nem tudo é o aluguel dominando a economia. O aluguel, mas o microaluguel. Sim. Então, faz muito mais sentido, parece louco. Toda grande revolução parece louca, mas faz mais sentido o sofá não ser meu. O sofá ser da indústria de sofá. E eu pagar um valor mensal pra usar o sofá. Por esse sofá. Pra quê? Pra depois de X anos, em vez de eu ter que me preocupar em o que fazer com o sofá, que é um problema, se desfazer do sofá é um problema. Você tem que se desfazer e ter que sincronizar com a entrada do novo pra não ficar sem sofá. Sim. Ou pra não ficar com dois em casa. Por que não delegar isso pra quem tem de sofá? Deixa a fábrica tirar, ela bota outro. O seu sofá antigo na mão da fábrica vale muito mais do que você dá pra qualquer um. Porque na mão da fábrica, vai ele com custo baixo, assim, ele dá um jeito e oferece pra outra pessoa num plano mais barato, porque é um sofá antigo, e depois de 10 anos, até que aquele produto vai ser exprimido. E é a teoria que eles chamam de cradle to cradle, né? Que do berço ao berço. Sim. De nada ser jogado fora. Porque um sofá na mão da indústria de sofá, ele nunca vai pro lixo. Ele sempre vira algo, concorda? Agora o sofá na mão de quem não entende, uma hora não vai, serve mais. Vai parar no Rio de Janeiro. Mas na mão de quem fez, serve sempre. Sim. Sempre se aproveita. Sempre cria uma coleção de sofás antigos. E vira chique, se agrega valor, porque o sofá... Daqui a pouco vai ter assim, esse sofá 35 anos, 95 anos, mas dá pra usar. Por quê? Porque ele teve o ciclo de vida dele controlado. Sim. Vão ser fabricados menos sofás, mas talvez o faturamento da empresa não diminua. Porque não, ela sempre vai ganhando. Claro, ela vai ganhar. Quem agradece é o mundo. É. Que vai ter menos coisa. Mas já tem uma discussão grande disso aí, em cima das questões. O pessoal que faz pneu deveria ser responsável por recolher o pneu. Sim. Quem faz carro deveria o carro. Assim vai, né? Mas a única forma dele ser responsável é ser dele. É passar a ser um bem dele. Sim. Se for dele, ele vai querer pegar de volta. Sim. Porque você não pagou pra ter o bem, você pagou pra usufruto. Cê sabe deixar o que contigo, que... Cê... Sabe o que isso significa? Que o teu sonho de ter o seu nomezinho lá na... O teu nomezinho com os livros embaixo, sim, vai ter que mudar, cara. Vai. Você vai ter que querer ter um folder com o seu nome no logotipo dos seus leitores. Tem que ter um folder Murilo Gun no meu laptop. Tem que ter um folder Murilo Gun. Esse é o teu sonho. Eu tô correndo contra o tempo pra conseguir lançar alguns livros antes que acabem, que o mundo vire... Troca essa chave. Legal. Pra poder, por algum momento, experimentar pelo menos um cantinho da prateleira com meus livros. Legal. Murilo Gun, estamos aí chegando ao final aqui. Dá uma dica aí, onde é que a gente te acha, quem quiser conversar, quem quiser contratar, quem quiser assistir, como é que faz? Eu tenho umas paradas aí de redes sociais, tudo, né? Twitter, Murilo Gun, e-mail, contato@murilogun, tem o site murilogun.com.br, tem Facebook, fanpage, Murilo Gun fanpage. YouTube. YouTube Murilo Gun, tem vídeo lá, você pode se inscrever. Quem se interessa pelo assunto criatividade, Eu criei um grupo no Facebook, que ele é assim, qualquer um pode solicitar lá que eu aceito. Grupo Criatividade o nome. Grupo tudo lá, junto, Grupo Criatividade. facebook.com/grupo/criatividade. Uhum. Então é um grupo que a gente discute isso, processos criativos. Legal. E tal, aprendizagem, então acho que o seu público pode se interessar. Maravilha. E entrar nesse debate aí. Maravilha. Você viu que interessante, cara? Eu fiz uma entrevista aqui com o comediante e você não contou uma piada. E não vai contar, porque nós vamos terminar o programa aqui. Honra, Murilão, um abraço. Bem. Nos Valeu. Vemos mais aí à frente. Je ne sais ce que faire, je ne sais si t'avore, je la coule à ti la toi. La spinage au la bouchon, cigarette pote bello, si raquis pas que l'eto, je la coule à ti la toi. Então, gostou do papo com o Murilo, hein? Fique esperto que esse garoto ainda vai aprontar poucas e boas. Ele está embarcando logo mais para um curso de algumas semanas num projeto da NASA, meu. Adivinha as loucuras que vem por aí. Senhora Pilacina, voulez-vous taximita? Les junta sous la cita. Tula, tula, tula, wa. We'll be right back.